A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. E como aconteceu com as padarias lá nos anos 90, né, que deixaram de servir apenas pães, bolos e leite, e também começaram a vender revista, cachimbo, brinquedo. Aquele cachorro que balança a cabeça, saca? Que você põe na parte de trás do carro, isso, tem um ódio daquilo. Com isso aí, estavam arruinando, na verdade, as bancas de jornal, né? Botou muito dono de tabacaria, banca de jornal, prostituindo os filhos. E eu acho que em tempos atuais, tudo, na verdade, vem agregando algo assim, diferente da sua proposta inicial ali. Por exemplo, televisores hoje acessam a internet, né? Os celulares, inclusive, fazem de tudo, menos prestar o seu serviço que deveria ser o de ligar ali, né, cara? Que ódio. Porque o serviço das operadoras parece um verdadeiro Everest de fezes, né, cara? É terrível. Realmente é uma porcaria. E eu acho que hoje a função que um aparelho celular mais executa não é de fazer ligação, mas sim a de fazer as vezes de uma câmera fotográfica, né? Vejam a maluquice. Estas câmeras fotográficas em celulares também acumularam funções, né? Sim. Você pode usá-la tanto para tirar retratos vintage no Instagram, como o Alexandre sempre faz, e depois postar o maior causador de perda de tempo do universo, né? Que é o Facebook. Quanto para ter na lente, né, do celular a função de leitor de código de barras ali para você pagar uma conta ou legal. Outra, né, tal. Então a câmera no celular também acumula funções. Agora vamos voltar para as décadas passadas, né? Lembra de como era a fotografia nos anos 80 e 90? A Fuji lança o primeiro filme do mundo com a quarta camada de cor. Porque seu filho só faz 5 anos uma vez na vida. Novo Superia. O que seus olhos veem, a Fuji mostra. E o maluco é que muita gente chega a lembrar até com nostalgia desse tempo aí que a gente tinha que comprar filme, pôr na máquina e não poder ver como a foto tinha ficado, né? Porque até porque tinha que fotografar olhando para aquele buraco ali minúsculo, né? Que aquelas câmeras amadoras tinham e também ficava limitado ao ridículo número de 36 poses, né? Tinha de 12, 24 e 36, né? É, verdade. E depois tinha que rebobinar aquela porcaria. Girava o negocinho, virava uma manivela e vocês... voltava aquela porcaria toda. E depois você ia revelar. E na minha opinião, o pior, né, cara? Pagar pra ver aquelas fotos todas tremidas, um dedo na frente. É verdade, porque você não tinha como controlar as fotos que ficavam ruins, né? Você tinha que mandar revelar todas. Exato. Porque você não sabia como elas tinham ficado. E demorava, né? Aquela revelação em uma hora, ela chegou bastante tempo depois. Nos anos 90 ali chegou a revelação em uma hora, que nunca foi boa, né, cara? Não. Foi sempre ruim. Pra quem tem saudade desse tempo, eu falo com o peito aberto, porque eu passei por problemas, inclusive na faculdade, trabalho de faculdade. Pagamos uma garota pra ficar tirando fotos dela, porque a gente fala de uma garota nua. Uma prostituta? Mais ou menos por aí. É. Né? E a gente pagou pra ela pra ficar tirando fotos. A gente tinha que fazer um produto, que era uma cueca feminina. E ficamos lá tirando fotos daquela garota o dia inteiro e tal, tal, tal. E daí depois fomos revelar nessa de uma hora. Adivinha. Adivinha se tinha saído alguma foto. Tinha que pegar o trabalho no outro dia. E a mulher já tinha vestido a roupa? Virou bandeira 2, né, moça? Depois a gente vai pagar de novo. Ah, vai lá na Rua Augusta que vocês me encontram lá. Ó, pra quem tem saudade desse tempo aí, eu posso afirmar, queridão. Para de comer cocô, cara, que hoje é muito mais fácil a parada. Muito mais fácil. E os modelos das câmeras, você se lembra como é? Tinha várias, né, cara? A Love, que era uma câmera descartável, né? Ela tinha aquele flashing, né? Tinha. 4 flash, dava pra 4 poses, né? 4 poses e você fazia o seguinte, você fotografava lá com a Love, levava lá na fotótica, deixava aquela porcaria lá. E pra fotografar 36 poses, você precisava de 9 flashes daquele, cara. E esses flashes, cara, eu diria que era só um passo depois daquele flash de pólvora. É um pouquinho mais moderno do que o flash a pólvora. Tinha também modelos com nomes geniais e ao mesmo tempo patéticos, né? Como a Kodak Xereta. Que nome, imbecil. Kodak Xereta. Tirateima. Verdade. Lembra? Kodak Tiratema. Kodak Repeteco. Tinha umas com nome russo também, que os caras achavam que eram excelentes, mas eram umas porcarias. Porque as câmeras russas são uma das melhores do mundo. Tinha umas vagabundas russas que chegavam a preços módicos. Ah, eu me lembro disso. Eu não sei, cara. O novo Kodacolor VRG mostra todo o vermelho que o vermelho tem. Outra coisa que eu me lembro é que tinha ali nos anos 80 e que chegou inclusive a adentrar ali pelos anos 90, eram aqueles fotógrafos que andavam na rua puxando um carneiro pintado, lembra disso, cara? Todo colorido ali. E eu até tirei uma vez uma foto, cara, tinha um burro. Ele transformou o burro numa zebra, deu uma tunada num burro. Esse cara passou na TV, será que era o mesmo? Ah, não, cara, acho que todo mundo fazia a mesma coisa. É verdade, eu tenho uma foto no lombo de uma zebra também. Todo mundo, quem vê, pergunta, quando você era criança, você foi no safari no Zimbábue? Não, não, isso aqui foi tirado lá no pé do Museu do Ipiranga. De quem era aquele jegue, né, cara? O malandro fotografava dizendo que era de graça e tal. E de algumas semanas depois ele chegava na tua casa lá com aquele monóculo, né? É, pra vender, monóculo. Né? A tua mãe toda, carente. Ah, meu ali, filho, né? Em cima de uma zebra, vou comprar. O Alexandre, o ouvinte Samuel Meirelles, lá da Praia Grande, falou que por volta de 1988 ele tinha um amigo que estava desempregado e comprou uma Polaroid para trabalhar tirando fotos de crianças na praia. E veja você, olha que curioso. Ele fala que o plus era que ele levava o cunhado, que também estava desempregado, e se vestia de frajola, saca? Nossa, trabalho tanto. Abre aspas. Certa vez, sob um sol de quase 40 graus, o cunhado, que estava coberto de pelúcia, dos pés à cabeça, começou a passar mal e desabou desmaiado de cara numa bunda de uma gostosa que estava ali tomando sol. Esses fotógrafos de Polaroid, pra mim, principalmente nos botecos, né? Pra mim são os seres mais chatos que existem no planeta. Porque geralmente é retratista de final de semana, sem talento algum, né? Eles apelavam ali pra um momento de fraqueza, principalmente da dama que tá ao nosso lado. Nós vamos registrar. Ele dá uma insistida, né? Fala, mulher é tão bonita. Aí ele te deixa numa posição de constrangimento. Se você não tirar, você não tem dinheiro pra foto, não é isso? Exatamente. Aí pra você não ficar ali numa posição de miserável com a dona, você acaba comprando. Ou a gente já tá meio bêbado também e acaba se entregando ali pra uma foto dengosa com as nossas queridas ali, né, cara? E geralmente a foto saiu terrível, você já com a testa suando, tomou vários. A gola da camisa esgarçada. Aquela pizza de suor debaixo do braço, cara. Ainda bem que os celulares tomaram o lugar desses caras aí, né, cara? Agora, se tem uma coisa que eu gostaria que os celulares fizessem, era tomar também o lugar dos vendedores de flores em boteco, que são do mesmo universo, inclusive, né? São, cara. Vendedor de poema em boteco. Ele te aborda assim, você gosta de poema? Cara, os caras mais badabauês que eu já vi. Badabauê, pra quem não sabe, é um termo cunhado aí pelo Alexandre, meu amigo, que corresponde mais ou menos ali, saca? Aquele cara meio Gil, meio Caetano, de sandalhão, meio sujo sem tomar banho. Aquela calça de saco. Exato, de bata e chinelo. Então, na Vila Madalena que tem bastante, né? Aqueles livros vagabundos de poesia, né? Achando que são verdadeiros Pablos Neruda e são uns imbecis. Então, já os vendedores de flores, geralmente eles estão com um terninho, uma gravata... E o terno... E uma simpatia que me incomoda... Um terno, uns quatro números isso, maior, porque isso. O irmão mais velho não pode ir porque tá bêbado, tá com de ressaca, e fala... Ah, vai lá, irmão, vai vender. Vai vender rosa. Vai vender rosa. Aí ele pega aquele terno, quatro números maior, dá uma dobrada na manga e vai pra Vila Madalena. Olha que maravilha, partindo pra um outro universo de fotografia, o que me incomodou muito nos anos 90... Foi a repentina adoração, né? Endeusaram um fotógrafo brasileiro chamado Sebastião Salgado. Que ok, o cara era até muito foda mesmo. Mas criou-se um culto ali sobre ele, cara. E os intelectuais de Araque, principalmente, verdade, né? Começaram a usar isso pra tentar pegar mulher, né? Os caras iam compravam o livro Sebastião Salgado, chegavam numa menina... Ah, já os carvoeiros, né, e tal. Exato. Eu mesmo, eu acho que comi umas duas aí, falando. Ah, cara, eu também acho que eu também acho que apelei, viu? Ah, eu gosto do Sebastião Salgado. E aquela mania imbecil de colar nas fotos uns balõezinhos com frases estúpidas, isso, né? Isso era uma merda. Né? Você ia lá, revelava aquelas fotos tremidas, e daí vinha aqueles balõezinhos assim, É da Fotótica, eu acho. E acho que era Fotótica mesmo, cara. Acho que era cara. Da Fotótica, não tenho certeza. Ainda bem que faliu. Faliu a Fotótica? Faliu. Acho que eles devem estar vendendo óculos, alguma coisa assim. E lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86 para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Mande e-mails com sugestões para o nosso podcast, que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E esse episódio foi dica da Lívia Ornelas, lá de Tubarão, em Santa Catarina. E o... Eu queria que a Lívia tivesse mandado umas fotos com aqueles balãozinhos assim, pra gente. Assim. Você lembra de alguma frase? Era uma frase idiota, tipo era, assim... querida, cheguei... Isso, porque você usava essas referências assim, de televisão. Era uma imbecilidade incomensurável. Ó, eu posso bater no meu peito e falar que eu nunca colei uma porcaria daquela e nem uma foto minha. Eu aposto que se eu chegar na sua casa e começar a revirar o seu baú de foto, eu acho.